Governo, novas políticas relacionadas com a justiça. O Tribunal de Severo foi encerrado. Ainda está em cima da mesa a reabertura? Sim, senhor. Estamos a trabalhar nisso hoje. Acabei de fazer um documento, por intermédio da Associação Nacional de Municípios, no sentido de transmitir ao Governo as distâncias entre Severo e os tribunais onde tem que ir, e são vários, e a falta de transportes para que as pessoas possam utilizar. Portanto, essa foi uma das maiores dificuldades que sentimos com o encerramento do Tribunal, é o facto dos munícipes terem que se deslocar a vários tribunais para tratar de vários assuntos e não terem grandes meios de transporte para o fazer. E, portanto, nós continuamos a acreditar que pode haver reversão neste sentido. Aliás, eu já pedi no início deste ano logo uma audiência à Senhora Ministra da Justiça. Estou a aguardar que me marque, mas o objetivo dessa reunião é precisamente esse. Aliás, porque já houve alguns indícios de que ia haver alterações em alguns tribunais. Não sei se o nosso é um deles. Vamos fazer valer a nossa força e o nosso direito nesse sentido. Na prática, o governo está a ter impacto no município, pelos vistos então? Não sei se será assim, para já não sei. Acredito que sim, acredito que vá ter, porque sempre acreditei que isto mais tarde ou mais cedo tinha que haver alteração. Vamos ver, eu como digo, ainda não tive essa reunião para expor os nossos motivos, que já foram várias vezes postos ainda ao anterior governo e à senhora ministra da altura. Acredito que se houver algumas alterações que possamos ser abrangidos por isso.